Vamos lá. Fala aí, caralho. Ó, nós de novo. Nem acredito nisso. É, garoto. E vamos nós aqui mais uma vez fazer esta merda. Bem, algumas pessoas que ouviram o primeiro, o piloto, se preocuparam. Agora vocês vão se preocupar mais ainda. Relaxa, relaxa. Eu sou o Pabre, o palhaço que se recusou a sorrir. Quer dizer, tem algumas notícias aqui que me fizeram dar uma risada, mas geralmente eu me recuso a sorrir. E isso aqui é o Lamento de Pabriate. Vai ser um pouquinho diferente do primeiro. O primeiro, né, foi um pouco introdutório. Esse aqui eu vou deixar a bagunça rolar um pouco solta, vai ter mais participação compulsória. E é isso aí. Vamos pra cima, vamos pra dentro desses fila da puta. Vamos começar com notícia. E vamos de notícia, porra, diretamente da Câmara dos Deputados, que é o centro da verdade do Bostil. Vamos lá. Proposta que legaliza jogos de azar não tem consenso entre parlamentares. Projeto tramita na Câmara há mais de 30 anos. Esses caras só fode, velho. Só fode. Porra. Cidadão aí, a fim de jogar um jogo do bicho, a fim de jogar um bingo, um cassino, né? Armar uma loucurada e não pode porque. Porque o Congresso não entra em consenso. Porque bibibibibi. Ah, vai se foder. Tudo culpa daquele filho da puta. Daquele quatro olhos safado do Jânio Quadros. Longe de me defender o Bolsonaro. Mas se teve um presidente burro indo e vindo, esse presidente se chama Jânio Quadros. Bolsonaro é só um extremo mau caráter. E um tanto burro. O Jânio Quadros, ele é só burro. Burro, burro. 100% burro. A epítome da nulidade mental que já chegou na presidência desse país. Minha opinião é que tem que liberar essa porra mesmo, foda-se. E eu explico por quê. Talvez jogo de azar dê um boost na economia do Bostil. Porque a gente tá muito refém do agronegócio. E talvez seja assim uma fonte alternativa de renda, de circulação de renda no país, no caso. Ah, mas jogo de azar, vai ter um monte de coisa, pipipi, máfia, isso aqui, isso aquilo, mano. Já rola, cara, já rola, pelo amor de Deus. Você sabe que rola solto. Que diferença vai fazer, velho? Enfim, vamos lá. Olha lá, em primeira mão, hein? Chicago Bulls ganhou do Charlotte. Charlotte Hornets 109, Chicago Bulls 121. E o fumo entrando, meu filho. E o fumo entrando aqui. Aqui é Bulls, porra. Vamos lá. Eu tô com uma pauta aqui. Pauta quente. Aliás, são duas pautas aqui de debate. Eu vou ligar. Vou ligar para duas pessoas aqui para gerar um debate sobre o primeiro tema, que é teorias de conspiração que não fazem sentido. Primeiramente, não quero focar no óbvio. Ah, Terra plana. Óbvio que a Terra plana não faz sentido. Ah, o homem nunca foi para a Lua. Tipo, ignora. Essas mais famosas. Não. É, tem que ser do Illuminati pra baixo, saca? Tem que ser umas coisas mais outsider. Eu tenho algumas aqui na minha mente que, putz, pra mim fazem sentido. O cara que me trouxe essa teoria de conspiração. Obviamente ele não vai ver essa porra. Meu grande amigo Sephiroth. Ele acreditava em vacas vampiras, bebedouras de sangue de menstruação, e que, na verdade, ervilhas eram espiãs criadas por essas vacas para espionar o corpo, tipo, o interior, o organismo das pessoas. Não vou desenvolver. Aí é foda, não vou desenvolver. Aí vamos lá para a primeira... Minha primeira participação dessa caceta. Vou ligar aqui pro meu amigo Didi Ramone. Vamos lá. Esse filho da puta atende. Didi Ramone, também conhecido como guitarrista do Black Sabbath. Atender a viada, hein? Bora, meu filho, atenda. Seguindo, atende, hein? Fila da puta. Cara fazendo uma hora pra atender, pô. Vamos lá, de novo. Alô? Que porra é essa, velho? Faz a veta aqui de gás. Ó, essas brincadeiras, hein? Eu vou falar disso aí depois, isso aqui tá na pauta aqui da gravação. Vou falar disso aí depois, hein? Vamos lá, ó. Meu amigo Didi Ramone, acho que eu entendi o fio da brincadeira. Entendeu? Ah, garoto. Você é um cara esperto. Colecionar artefatos, tá? É, atrás de você eu sou um jumento. Pois é, meu amigo Didi Ramone, que pra sua segurança essa gravação tá sendo gravada e ela vai no ar no YouTube daqui a alguns dias, depende da minha coragem, e sua identidade tá sendo preservada. É, Didi Ramone da Silva, morador da cidade de Ribeirão Preto. É nada. É não. Então, meu amigo, ó, vamos lá. Aqui o debate é o seguinte, eu quero falar sobre teorias de conspiração que não fazem sentido. Porém, eu não quero focar no óbvio. Terra plana não faz sentido. O homem foi pra porra da lua. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele foi. Mas vamos lá, me diga aí, assim, uma teoria de conspiração que pra tu não faz sentido e por quê? Eu acho que a teoria do homem ir na lua, o homem foi à lua, mas não é aquela gravação lá. Aquela lá, que todo mundo viu, o grande passo para a humanidade. Acho que aquilo ali é tudo paralelo. Aquilo ali dele pulando na areia lá do Maranhão ao som da música do Globo Rural. Não, essa daí eu acredito, essa aí é de verdade. Que ele tava no Maranhão? Do Globo Rural, aquela lá é de verdade. Essa eu também acredito. Pô, tá maluco, aquilo ali... Pô, imagina... O pessoal fala que no espaço não tem som. Óbvio que tem som, pô. O cara tava lá tocando a música do Globo Rural. Todo mundo sabe que aquilo foi gravado no Maranhão, em um bar, e na verdade tava tocando Teixeira de Manaus. Só que como teve aquele problema com direitos autorais, colocaram o tema do Globo Rural. E o foda é que tá tocando Teixeira de Manaus aqui também. E tá tocando aqui também, mano. Que eu vou até aumentar um pouquinho o volume. Vai. Ó, eu vou te falar de uma que alguns, muitos anos atrás, cara, chegou até a minha pessoa. foi assim. Um amigo meu dizia que, na verdade, quem governava o mundo eram vacas mutantes, vampiras que sugavam, que bebiam sangue de menstruação, única e simplesmente. E que É o quê? vacas mutantes, vampira, que bebiam sangue de menstruação. E que para ter acesso, para saber quando a mulher tá lá no dia e tal, no dia adequado para ela poder se alimentar, elas criaram um negócio chamado ervilha, que todo mundo comia e ficava no organismo, tipo, o organismo não expele, e que ficava espionando o corpo humano, e que disparava um sinal que só elas percebiam, para elas poderem se alimentar de mulher menstruada. Puta merda. Quem criou isso aí? Isso daí é tipo aquela religião lá do monstro do espaguete voador. Não faz o mínimo sentido, mas eu fico intrigado de ver a história. O pior é que eu não tenho mais nenhum registro disso, porque na realidade isso aí eu recebi através de um amigo que mais, não é nem mais próximo meu. Tipo, o cara é outro rolê já. E com certeza ele também não tem mais registro dessas coisas. Mas eu queria muito ler essas coisas. Ver de onde ele pegou isso, cara. Porque é absurdamente nonsense, é brilhante, cara. Uma teoria que pegou muita gente, que eu acho sempre achei uma bobeira, é aquela dos reptilianos, né? Pô, reptiliano, eu acho. Existem reptilianos entre nós, você vai mirar a câmera neles e o olho deles é claro, tipo como se estivesse usando um flash. Então eu sou reptiliano, tem altas fotos com o olho brilhando. Ah, peraí, você tá com o olho brilhando ali por outro motivo, né? Às vezes só Mas peraí. cachaça. Tá com a pupila estatalada por causa do rolê. Ah, meu amigo. Ah, que saudade. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Pois é, meu amigo. E aí, como é que tá aí no Maranhão? Você nem sabe. Aqui tem um grupo de Tchau Macalover, meu. Ah, vocês estão ouvindo punk finlandês aí agora, é? É o tal do Ristetinha. Tal do Ristetinha. Xiii! Ai, meu Deus, que errado. Falaram que estão vindo de caminhão. Não dá. Deu vontade de ligar para aquele nosso amigo Estrapalhão. Oi, Estrapalhão. Sim. Nossa, peraí, você já tá ligando pro Didir Mocó Ramone da Silva. E depois você vai querer ligar pro Tião Bebeto. Macalé. Puta merda, nojento. Tchan. Ai, meu Deus. Ai, minha voida. Ei, Osme, o que mais tá tendo de pauta nesse Ah, pauta quente podcast? toda É o hora, meu querido. monólogo. Como você tinha citado, é o seu desabafo do Pabriassi. É o monólogo com participações compulsórias. Isso. Vai chegar um dia que eu vou interromper a transa de alguém. Pra mim, aí eu acho que eu vou encerrar no dia que eu interromper a transa de alguém. Essa pessoa vai entender preocupada. E aí, Pablo, foi o que aconteceu? Ah, mano, tô gravando um negócio aqui. Posso fazer igual o programa Fantasia? Não diga alô, diga ó. Não diga alô, diga. Caminhão, velho, foda-se. Não dá mais esses caras. Então, essa aí foi a participação do nosso amigo Didi Ramone, que agora vai estar ocupado dando leite de saco aí pra rapaziada, né, não, cara? Sim. Ah. Estou aqui fazendo papel de Osme Espetacular. Cara, esse cara é doente, ô. Filha da puta. Eu vou desligar, vai se fuder, mano. Valeu, mano, valeu, valeu. Tá aí, ó. Participação do nosso amigo Didi Ramone. Ai, agora vamos ver aqui. Outra participação. Vou ligar aqui pra. Vamos ver aqui. Tem uma agenda bem. Ai. Vamos lá. Vou ligar pro meu amigo Ghostmane. Ghostmane, sei lá, o trap lá. Espero que esse arrombado atenda. Qual foi? Não diga alô, diga era punk. Era punk. Tá gravando, animal. Ai. Boa noite, meu amigo Ghostmane. Pra sua segurança, essa gravação tá sendo gravada. Ó, se isso for pra Polícia Federal, eu queria dizer que não tem nada a ver com isso daí, não, viu? Que porra, tu vai ter porra nenhuma, mano. Isso aqui vai pro YouTube. Vamos ganhar dinheiro em cima disso aqui. Ah, vai monetizar, então. Bom saber que eu tô fazendo parte aí de uma iniciativa privada. Que diabo de comunista tu é, mano, se metendo com coisa privada. Pô, mas tu que me botou nessa. Comunista é mentiroso. Então, meu amigo, vamos lá. Ó, que a pauta é o seguinte. Eu tô ligando aqui pra rapaziada pra perguntar sobre... Teorias de conspiração que não fazem nenhum sentido. E assim, Terra Plana não conta, porque obviamente essa não tem sentido algum. É, tem que ser coisa estapafúrdia, tipo, eu liguei pro Didi Ramone antes e ele falou de... Do homem, da gravação do Homem na Lua. Ele disse que o homem foi pra Lua, mas não foi aquela gravação. Aquela gravação foi feita no Maranhão. Ah, ele não disse direito, ele disse que só que foi no Maranhão... Ao som de Teixeira de Manaus, só que por problemas de direitos autorais, colocaram a música do Globo Rural por cima. E também disse dos reptilianos. Eu tenho a minha. A que eu dei... Segura a tua aí. A que eu dei foi de vacas mutantes vampiras que só bebem sangue de menstruação. E que elas criaram ervilhas como dispositivo de espionagem pro corpo humano pra elas poderem mapear quem tá menstruado e quem não tá. Tu tá muito foda. Diz a tua aí, vai. Então, a minha é que o próprio Osama Bin Laden resgatou a autoria dos fatos acontecidos durante o 8 de setembro da KGB, tá? Da KGB. Por meio de uma prática muito comum durante a União Soviética, que era os bebês tomavam doses avaladas de vitamina C para beber vodka junto com o pessoal que estava sendo interrogado, né? E a vitamina C, ela retarda o efeito do álcool por um tempo. Então eles conseguiam falar com os caras passavam a informação porque estava tudo breaco já. E o pessoal da KGB rapaziada colocava no caderninho. Então, o próprio Osama Bin Laden confirmou a autoria dele no fato do que rolou no 11 de setembro. Caralho. Essa aí deu um nó na minha mente, calma. Osama Bin Laden. Viagem, né? Não, o Osama Bin Laden confessou pra KGB. Confessou pra KGB, O envolvimento dele no 11 de setembro. Só que os caras da KGB não ficavam bêbados porque eles tomavam vitamina C pra caralho antes. Deve estar a vitamina C, ela pouco por um tempo. Ah, cara. Caralho! É. Meu ano. Verdade, essa, ó, essa daí eu tô inclinado a acreditar, hein? Essa daí faz sentido pra caramba. Essa daí eu tô inclinado a acreditar. Então. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. O Osama Bin Laden não morreu de verdade. Não morreu. Não. Não morreu. Ele fez uma cirurgia e virou a Hillary Clinton. Na verdade, ele tá morando embaixo. Eu acho que o Bin Laden tá morando embaixo do túmulo do Lenin. Tu acha que ele tá lá no mausoléu do Lenin? Eu acho que ele tá lá embaixo, no subterrâneo. Imagina se ele decide brincar de Garras da Patrulha com o corpo do Lenin lá. Mas daí dá uma complicação, né? Ah, ele ia pegar lá, ia ficar lá, teimosa, menina! Pode ser também. É uma possibilidade. Esse dia vai ser bom pra caralho. Mas diga lá, meu shake russo. Como é que tá aí nas andanças aí da Sibéria Bostileira? Tá complicado, cara. Intancável o Bostil, né? É muito cu e puta aí, muito cu e pó, quer dizer? Muito cu e puta, sim. É, eu fiquei sabendo que o nosso querido amigo Victor Kilnen vai vir pra cá, né? Por uns dias. E aposto que ele vai comer muito cu e puta. Pô, o que nem indo. Porra, não cita nome, cara. Puta que pariu, já vou. Vai ter que editar. Foda-se, não vou editar nada não, foda-se. Vitor Kine, pronto, outra teoria de conspiração. Vitor Kine é uma criação do PCB pra cooptar pessoas a entrar pro partido. Ele não existe de verdade. Eu acho que é uma criação da JR. JR não tem dinheiro pra isso, cara. Eu acho que ele foi concebido através da Tática 2. Que é você levar gente pra cá pra cooptar pro partido. E o PC do B mantém ele em cativeiro pra ele fazer propaganda contra o PC. Ah, porra, entendi. Ah, aí fez sentido. Pô, mas não dá. Enfim, o Vitor Kinen falso, ele vai pra ir pra Curitiba. Falso. É, o falso. Sim. Ele vai pra aí, com certeza ele vai meter Tática 2 aí em metade de Curitiba. Ah, vai. É, eu tô vendo tudo já. Vou estar com medo. Meu amigo, fique em casa. Faça assim, ó. Coloque uma carteira de trabalho de trás da sua porta. Coloque um escapulário. E uma foto rasgada do Mishima. Ele não vai chegar nem perto. Não, vai. Vai chorar na foto do Mishima e sair correndo. Caralho. É só tu não, ó. Ou colocar uma faixa aqui. E habita um servo de Mohammed na frente da minha casa. Caralho, cara, cometendo uns crimes aí, meu Deus. Ó, você ouvinte aqui, uma dica pro ouvinte agora. O ouvinte que quiser invocar o Vitor Kinen falso, é só 3 horas da manhã ir no banheiro e gritar 3 vezes, Figueira. Ele vai dar um chute na porta do teu banheiro e vai gritar. É verdade, mas tem que colocar um Winston vermelho também na porta. É, tem que ter. Se não tiver, aí é viagem perdida. Mas e como faz para invocar o maníaco? Pô, cara, o maníaco é um ritual de invocação um pouco mais complicado. Tu precisa de um baixo, um Fender Precision, não, Precision não, precisa de um Jazz Fender de quatro cordas, hein? Baixista que usa baixo com mais de quatro cordas é caráter corrompido. Um baixo. Death Metal Sinfônico é deturpação. Porra, Death Metal Sinfônico, mano. Death Metal Sinfônico, pô. Eu tenho cara de palhaço pra você? Não responde. Não. Porra, Death Metal Sinfônico, cara. Muito ruim. Na minha crítica musical hoje eu vou colocar Death Metal Sinfônico em tua homenagem, então. Ok. Beyond Creation. Omnitrogenic Perception. Caralho. Pô, Beyond Creation, acho que eu já tive uma fase que eu já gostei de Beyond Creation. Sei lá, mas já gostei tanta coisa, já gostei até de mulher, mano. É, acontece com todo mundo. É, como todo mundo sabe, eu só gosto do Benfica. Fiquismo cultural. É, claro. O benfiquismo vencerá, amigo. BV. Bebê, sou. Será? Como é que faz essa porra com a mão, mano? Tô tentando fazer aqui. Na verdade, né? Vai parecer tipo um coração de lado, parecendo um assim. Porra, doeu foi a mão aqui, velho. Caralho. Não, não dá, não dá. Tem uma teoria de conspiração sobre o Benfica. Tem uma teoria de conspiração. Ultimamente foi o time. É, tem uma teoria. Hã? Melhor time de Portugal. É, pô, tá maluco. Tem uma teoria que diz que o Benfica. É. Mano. O Aquaman tá ligando. Jogou no Benfica? Sim, o italiano. Ele tá. Ó, eu vou te ligar já já, hein? Ih, nenhum nem outro. Pera aí, viado. Pera aí, eu ligo já. Meu Deus do céu. Ok. Falou. Fodentes de todas as partes do Brasil querem conhecer Tião Macalé. Ligue já para a central de Tião Macalovers. Mas atenção, não diga alô, diga nojento. O cara liga do nada, forma um inserção de merda e desliga só isso. Ah, hoje tá foda, hoje tá foda. Enfim, mano, pra encerrar, dá um salve aí pra quem tu quiser aí. A pessoa não vai ouvir mesmo, então foda-se. Eu quero mandar um salve do meu primo, Joseph Stalin. Se estiver ouvindo aí, tamo junto. Com certeza ele vai ouvir. Fechadão com o homem. Vai ouvir. Então, muito obrigado, meu Ó, amigo deixa Ghostman aí, ex-membro da UDR. um grande abraço aí pelos ex-integrantes também. Com certeza. Força, chorar sempre, sorrir jamais. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Então, boa noite e. Estamos juntos. Era punk. Igualmente. Era frente. Não dá, mano. Hoje os caras estão afiados. Vocês estão vendo que hoje os caras estão afiados. Pô, tá sensacional isso aqui. Vamos lá, vamos pro próximo tópico. Mais notícia? Mais notícia, vamos lá, mais notícia. Ai. No UOL. Política. Botelho. Quem é Botelho? Oh. É uma... Não sei, sei que tá aqui. Condutas de Adriles e Monarca extrapolam liberdade de expressão. Agora chegou numa parte que eu queria falar muita coisa. Vamos lá. Primeiramente. Não dá pra defender. Nem a ideia do Monarca em si, nem o Monarca, nem o Kim, nem o Adriles. Não dá. Simplesmente não dá. E eu vou dizer por quê. O que o Monark estava propondo ali é de uma periculosidade, é de um risco, é de uma... Sabe, tem um ditado em espanhol que eu não vou lembrar, obviamente eu não falo espanhol nem um pouco, mas eu, pelo que eu lembro, o ditado é cria corvo, cria corvos para que eles lhe comam os olhos. Sabe, é cria corvo para eles comer teu olho, velho. Não tem como. É uma coisa absurda, cara. Assim, a galera que me conhece, o pessoal que tá ouvindo aqui e tal, sabe que eu tive um problema de receber processo por fazer uma piada de extremo mau gosto e fazer uma brincadeira de extremo mau gosto contra a comunidade judaica daqui de Fortaleza. Coisa da qual eu já me arrependi, já... E de novo aqui, isso aqui serve também como uma forma de reiterar meu pedido de desculpa, mas o que eu fiz, obviamente, se limita a brincadeira de mau gosto, foi de extremo mau gosto, obviamente, me arrependo, e digo mais, eu na brincadeira não estava expondo opinião minha. Era de fato uma brincadeira de mau gosto. Minhas opiniões, que de fato eram um pouco assim, eu consegui rever tudo, consegui ter acesso a pessoas que puderam me mostrar um lado desse assunto da questão judaica, sabe, de como lidar com a comunidade judaica, de como lidar com questões sensíveis como o Holocausto, o nazismo, de uma forma bem mais me sensibilizar e me elucidar. Conseguiram me sensibilizar e me elucidar muita questão. Então, na brincadeira de mau gosto que eu fiz, era única e simplesmente uma brincadeira de mau gosto. O que o Monark fez, o que o Apreles, Aquiles, esse pouca bosta aí, e aquele outro sem vergonha do Kim Kataguiri fizeram, é um negócio muito pior do que o que eu fiz. E pior ainda do que fazer o que ele fez é justificar a atitude em cima de... Ah, eu estava bêbado. Não, mano. Quando o negócio deu ruim pra mim, me chamaram pra falar a respeito. Me limitei a dizer, mano, era uma brincadeira, sabe? Eu não esperava que fosse tomar a proporção que tomou. E infelizmente tomou... Não posso mais fazer nada além de pedir desculpa. não é o que o que o cidadão aqui fez, né? Inclusive o Adrilles fazendo o zigue-rei no jornal. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara, isso é inconcebível. Vocês, assim, o setor da esquerda que tem aversão à questão sionista, à questão de Israel, eu recomendo que vocês procurem aqui no YouTube um cara chamado Michel. Escreve Michel normal. M-I-C-H-L, Michel German. G-H-E-R-M-A-N, Michel German. Brilhante, o cara é brilhante. O cara trouxe umas questões que eu jamais pensei na minha vida. O cara levanta cada pauta assim, certeira. Sabe? Ele toca no assunto de uma forma que é, ele não tira a responsabilidade do, digamos, né, do judeu comum, porque ele também é judeu, óbvio. Mas ele traz uma problemática de que a extrema-direita usa toda a estética judaica, um pouco dos preceitos judaicos, justamente para se camuflar e para se afastar do estigma do próprio nazismo, para dizer, não, a gente não é nazista não, a gente gosta dos judeus. Tipo, usando como um token, costuma-se falar, né, quando se usa aquele argumento extremamente burro do, ah, eu não sou racista, eu tenho até amigos racistas. É tipo, sabe? É tipo, ah, eu não sou fascista, eu tenho amigos judeus. Sabe? Argumento burro. Então ele traz isso à tona, ele debate muito isso, debate a questão de Israel. E ele fala, você pode ser contra o governo de Israel à vontade. E contra o governo eu sou. Sabe? Porque afinal de contas é o governo que está tomando as decisões infelizes a respeito da Palestina. Ou tô mentindo? Não tô mentindo. Muito menos ele. Né? Muito menos ele, que é um cara que morou em Israel. É, então, culpar toda a população judaica pelo um vacilo do governo de Israel. Sinto muito aí, vocês estão focando na coisa errada. Como eu foquei na coisa errada, saca? Eu fiz muito isso. Só que, indo atrás de saber a respeito, vendo as lives e os vídeos do Michel German, eu mudei de opinião. Inclusive, enquanto conversava também com o Rabino Ventura, que por causa dessa questão desse processo, foi com quem eu me retratei, e ele falou muita coisa que me fez pensar, pô, realmente, que eu fui ignorante. Uma coisa é eu ser ignorante. Outra coisa é você se reafirmar não só na sua ignorância, como no seu mal-caratismo como um monarca. Porque o cara que já chega, como ele fez outras vezes, que foi aquela questão do todo mundo tem direito a ser racista, pô, ali já era pra todo mundo ter juntado assim, juntado força e ter falado, monarca, não, chega, fora, não tem como. Só que ninguém fez isso, cara. E é uma coisa que me revolta. A coisa teve que chegar nesse ponto. Teve que chegar nesse extremo pra tomar uma iniciativa contra o monarca. Que é um cara, porque eu sinto um extremo repúdio, eu sinto um extremo asco. Sendo bem sincero. E, sinceramente, eu por mim, eu não se pode ter diálogo com esse tipo de gente. Ah, tem que ter, todos têm que ter voz na democracia. Não, nem todos. Você entra num paradoxo completamente perigoso, cara. Você começa a dar voz a quem quer cercear a democracia. E aí você cai num tremendo laço do passarinheiro. Só que gente do intelecto limitado e do caráter corrompido, que nem o Monark, que nem o Adrelis, que nem o Kim Kataguiri, que nem essa turma aí, não vai se tocar. Vai se tocar depois que a cagada tiver feita. Quando tiver realmente um governo de exceção, de censura e a porra toda. Mas boyzinho, rico, só quer saber de estar enchendo o rabo de maconha e não tá nem aí. Sinceramente, espero que ele se foda. Nada mais. E mais uma vez, assistam o Michel Germa. É, o canal do Rabino Dudu também é bom. E o Sinagoga Sem Fronteiras, do Rabino Ventura, são canais muito bons. Vão lá ver. Eu só falei com o Rabino Ventura, infelizmente. Quer dizer, felizmente, mas eu queria muito ter a chance de conhecer tanto o Rabino Dudu, é o nome do canal. Eu peço desculpa aí se algum dia o Rabino chegar a ouvir isso. O Rabino, tanto o Rabino Dudu quanto o Michel Germa. O Michel Germa é brilhante. Se um dia ele vem pra Fortaleza fazer um palestra, alguma coisa do tipo, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. Enfim, vamos lá. Abra a sua porta e deixe meu cornocast entrar. Mais um debate, hein? Se liga. Vamos lá. Eu tenho uma questão pra vocês aqui. Eu quero que vocês vão lá responder pra mim no meu Instagram, no meu Twitter, no meu WhatsApp, no meu Telegram, aqui na porta da minha casa, por carta, por fax, por e-mail. Facebook não, que eu fui banido. Responda aí. Responda aí. Raul Seixas era um maluco beleza ou só mais um maluco? Na minha humilde opinião, ele era um puta do maluco, um puta do xarope. Sim, na minha opinião. Quando a coisa degringola pro Raul, quando ele começa a levar essas porra a sério de sociedade alternativa, de Noveon, do Aleister Crowley, que é outro piroca, outro cara que, meu Deus, cara. Vocês que levam esses malucos a sério, Aleister Crowley, esses ocultistas malucos aí, pelo amor de Deus, cara. Busquem a luz, busquem a luz. Tá maluco. Mas vamos lá, Raul Seixas é um tremendo de um maluco, tremendo de um nóia, de um xarope mesmo. Isso de maluco beleza é só um cope. Vai tentar, ah, ele buscava a iluminação, ele buscava a resposta da vida, ele buscava a resposta para temas bastante difíceis de, sabe? É todo um malabarismo para justificar as loucuradas que ele fazia. Isso aí eu também faço, sabe? Não é o que eu tô tentando fazer aqui. Mas tentar entender, eu também tento entender. Mas não tem a presunção de, ah, eu vou achar a resposta do universo. Ah, foda-se. Não tem como não. Agora vamos aqui, mais uma participação compulsória do não ouvinte. Vou ligar aqui pro meu amigo Lázaro Ramos. Não diga alô, diga era funk. Oi? Ai, boa noite, meu amigo Lázaro Ramos. Oi, boa noite. Pra sua segurança, essa gravação tá sendo ligada. Sendo gravada. Não, essa gravação tá sendo ligada. É, aqui tô ligando aqui pro... Tô ligando pra você do orelhão daqui da rua, lhe pedindo por favor para que me tire da rua. É, quero saber do amigo a opinião aqui do amigo acerca de um tema que eu tô debatendo aqui agora. Pode pá. Não, pode pá, é outro rolê, amigo. Isso aqui é o Pabriate, não vai confundir os canal, pelo amor de Deus. É, aqui é o seguinte. Eu quero saber o que é que tu acha. Raul Seixas era um maluco beleza ou ele só era maluco? Depende do seu... Depende do ponto de vista. O que estilo que é ser um maluco beleza e qual a diferença de ser um maluco beleza pra apenas ser um maluco. Saca? Será que esse beleza aí, do maluco beleza, tá associado na beleza de ser... Ou a maluquice que se tornou uma beleza, tá ligado? Acho que é uma... Mas o cara pegar a paraia e quem sabe publicar um livro e vender esse livro pra muito otário comprar, tá ligado? Acho que é um bagulho que o cara realmente bota pra frente. Mas, voltando à questão, acho que isso é um maluco. É um maluco que um dia pegou um microfone e um violão, começou a... e a fazer sentido, tá ligado? E aí ele virou que... Tipo, é, mas o cara... Eu gosto demais, não, ou seja, tá ligado? Mas isso, ninguém pode negar que ele era maluco. Ele começou a cantar. Ninguém pode negar isso. Mas o cara é foda. Não, porque assim, o cara do nada puxou um Paulo Coelho aqui. Vamos fazer um livro, enganar um monte de otário. Porra. Peraí, velho. Paulo Coelho vai ser outro debate. Mas calma, ó, vamos lá. Pra mim, a diferença entre ser maluco beleza e ser maluco consiste no fato de que ser maluco beleza é basicamente um maneirismo da época. Ser um hippie, sabe? É basicamente ser um hippie místico, sabe? É o jovem místico de hoje em dia. É o maluco beleza da época. Saca? Verdade. E... tem isso no contexto histórico também. Tem. Não tem isso, não. E tipo, realmente. Ser um maluco, simplesmente um maluco, é justamente isso que eu tava falando. Dele só pegar o microfone e... Ah! Dele só falar palavras aleatoriamente, esperando que em algum momento elas façam sentido. Mas aí que tá. Diga uma coisa, eu não sei do contexto histórico da época do Raul Seixas, mas a galera que era, no caso, naquela época, então, tipo, era meio que o ídolo da geração daquela época, né? Ou só foi depois? Eu não tô ligado nesse contexto aí. Assim, ele é da época... Vamos lá, ele pegou o começo ali do tal rock and roll, né? É... Jovem Guarda... Tanto que ele tinha uma bandinha de Jovem Guarda, né? Raulzito e suas Panteras. Mas ele também pegou o tropicalismo. Que é aquela turma, os Novos Baianos, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, a Gal Costa. E tanana, tanana, tanana. Que também ele gravou um disco bem tropicalista, que foi o... Quer dizer, não totalmente tropicalista, mas ele gravou um álbum bem essa vibe, que foi o... Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Que foi ele, a Miriam Batucada, o Ed Stá e o Sérgio Sampaio. Aí você se... Nesse álbum... Você falou agora que era, né? Então dá pra perceber que realmente é um maluco, beleza em um maluco. Porque, estilo, se você for pegar lá, fazendo na época dele, você não vai encontrar nada semelhante a assim, fazia, né, mano? Estilo Gilberto Gil... Nossa, tem uma... Pô, mas a ligação tá cortando, hein, viado? Então, pra mim, acho que ele realmente era maluco, maluco, beleza, irmã. Porque, tipo, mas você tá num... Tá, sei lá, hoje em dia, por exemplo, você tá um bagulho bem atual. É, existe um tipo de fã. Quanto aqui o funk mesmo, um bagulho bem escrachado, tá ligado? Pra ficar bem claro, exemplo. E do nada, um maluco, meio funk, também é da galera do funk, começaram a lançar uns bagulho nada a ver, totalmente diferente. De primeira via, o cara vai achar que vai achar estranho, mano. Vai ter repulsa às vezes, tá ligado? Uhum. E eu acho que isso é o Seixas dessa época. Se você falou agora disso, eu penso que é aquele tipo de. O cara demora 10. Na realidade, ele não mudou o maluco em si, mas porque ele pensava um pouco fora da caixa de sair daquele. Mais à frente, velho. Ah, entendi, entendi. Ah, então, é, realmente. De fato, ele era um cara que, se tu for olhar assim em alguns momentos, ele era um cara que tava pensando bem à frente do tempo dele. Tanto que eu acho que tem álbum do Raul Seixas, tipo o Dia em que a Terra Parou, que é um álbum que, assim, a galera não lembra muito bem, não lembra muito dele, do álbum em si, mas eu acho um puta de um álbum que ele envelheceu bem pra caramba. Aquele Abre-te Sésamo, de 1980, também é outro. Porra, as músicas ali são atual pra caramba. E eu já um vídeo aí, não sei que vídeo era, mano, o cara falando assim, ele pegando e pegando as letras do Raul Seixas e destrinchando assim, tá ligado? Aplicando pra cada contexto daquela época, mano. Eu não sei que vídeo, não sei se foi o vídeo, foi um áudio, mano. Tem uns 3 anos que eu vi, tava no de carro. Podcast eu peguei e ouvi, mano. O maluco realmente era muito fora da curva, mano. Falava os bagulho que realmente, quando você foi pela primeira vez, você acha que. Mano, o que é que esse cara tá falando? Estilo... É um maluco, mano. É um mendigo que pegou a porra do violão e tá vivo na rua cantando merda. Mas, por exemplo, um cara é. Tipo, um brasileiro médio. Sim. Meio leigo, filosofia e sociologia. Se o cara for ouvir Ouro de Touro, mano, não tem porra nenhuma, tá ligado? Não vai entender porra nenhuma, mano. É. E, tipo, é um bagulho muito foda, tá ligado? É um bagulho muito. Que... Caralho, mano. É a gente. Nós jovens em geral. Boa, a gente teve uma boa base. Conhecimento do homeschool mesmo, de filosofia e sociologia e arte, tá ligado? A gente consegue mesmo que porra, não, a gente não tem informação nenhuma, mas a gente consegue, tipo, ler as paradas e interpretar, tá ligado? E ver a mensagem daquilo lá ali dentro daquela parada. Entendi. Mas o jovem geração. Ok. Jovem que, porra, mano. Enfim, a gente sabe, né, mano? Que tem jovens e jovens, né? Ele não consegue, ele vê isso e não. Ele bate o olho e pensa, mano, pra mim isso aqui são palavras juntas e não tem significado nenhum. Ele não faz sentido nenhum, tá ligado? Viaja nesses bagulhos, viaja pra cá. Né? Foi por isso que eu procurei um amigo. Daquele jeito. Pois é, pô, mas de fato tu traz uma questão muito legal que é assim. De fato, Ouro de Tolo, vou focar na música Ouro de Tolo agora, é um hino contra a alienação, se tu for pra pensar. Porque o cara, quanto mais alienado ele for, pode ser da época da música, pode ser de hoje em dia, quanto mais alienada a pessoa for, ela vai olhar pra aquela música, ela vai olhar pra letra de Ouro de Tolo e vai falar: esse cara não tá dizendo nada com nada. Ele tá dizendo palavras. Mas assim, se tu, com um pouco mais de instrução, como modéstia à parte, eu e o amigo, a gente olha a letra de Ouro de Tolo e fala: meu amigo, esse cara, ele viajou no tempo, ele viu o Bostil de hoje em dia e ele fez essa música. Verdade, mano. Porque quanto mais o tempo passa, mais ela fica... Como é que eu posso dizer? Mais atual ela fica. Atual, é a palavra atual mesmo. Viu? Pois é, pô. Atual. E sabe o que eu acho foda? Eu acho que quando o cara aqui. O que a gente falou do cara. A visão, ele olha pra essa música. Acho que a primeira coisa que ele fala na real é sobre o ritmo da música, mano. Que porra de música? Ela não rima. Não é? Não tem rima. Tem um padrão de jeito de falar, tá ligado? Ele fala tudo. Ele parece que tá falando, parece que. Mas, tá ligado? É. Pois é, esse jeito meio Bob Dylan, assim, de cantar falando. E, ai, a batida é meio brega, a música é meio brega. Mano, pelo amor de Deus, cara, não dá. Realmente não dá. E a gente vê que até hoje em dia, o jovem místico hoje, fã de Caetano Veloso, Gilberto Gil, da galera do MPB, eles às vezes, não todos, mas às vezes eles ouvem mas ele não tem aquele apreço pela música, pela falta da melodia, tá ligado? Pela falta da melodia. Mas aí, essa turma, eu não acho que não é nem pela melodia. Essa turma é jovem mística, fã de tropicalismo, essa galera não tem a sensibilidade na questão social mesmo. Porque se a pessoa escuta uma música tipo Aluga-se, aquela, nós não vamos pagar nada. O cara escuta aquilo ali, pra ele, ah, uau, puta rock, não sei o quê, Raul Seixas, muito bom. Mas o que o Raul Seixas está querendo falar ali? Aquela pessoa não tem a menor sensibilidade, ela não tem o menor contato, o menor contexto daquilo. E ela acaba sendo mais um alienado. O que, para uma pessoa como a gente, vendo isso de fora, acaba pensando que, porra, o Raul era só um maluco mesmo. Porque se mesmo que ele fale coisas que acabem tendo um sentido atemporal, seja na época dele, seja hoje, qual é o ponto, assim, onde ele quis chegar com isso? Entendeu? Ah, mas a sociedade alternativa, não sei o quê. Eu acho que isso é papo de hippie. É aí que entra mais a questão do Raul ser só um xarope. Porque se ele tece as críticas sociais que ele teceu sem esse pano de fundo da sociedade alternativa, eu acho que o Raul seria um cara muito mais fácil de ser levado a sério. Também acho, mano. É, até porque eu sinto que o Raul, se o Raul fosse vivo hoje em dia, vamos dizer que o ser humano vivesse 150 anos, 200 anos, se ele fosse vivo hoje em dia, ele seria o tipo de... Eu guiaria o tipo de fã que ele criou. Uhum. A base de fã. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que isso aí seria tipo assim, um cara que, porra, não ia com a cara dele. Ele ia ficar puto consigo mesmo por ter criado aquilo sem querer, sem intenção, tá ligado? Eu entendo muito bem, concordo. Eu acho que o fato do... É o pagar de... É nova... Assim, nova não, né? Mas é uma moda que... Porra, mano, é tipo aqueles caras... Não sei se você viu, mano. Teve algum... Acho que eu mandei lá na galera lá. Que teve algum... Aí, fazendo uma entrevista online de direito, bagulho. O modo de fundo dele era bastante de livros, tá ligado? Só que não é isso aqui, livros. É um bagulho que ele comprou na Shopee. Do, e os caras quatro que é tipo meio que um bagulho de papelão, mano. E caiu. Assim, mano, por que tu compra um... Pra quê, mano? Tipo, é sua imagem intelectual que tá contando ali, mano. Tipo, foda-se, mano. Foda-se, mano. Tá ligado? Quem liga pra essa porra, mano? Tá ligado? Ah, sim. Mano. É absurdo, tipo, o cara se submeter à humilhação. Primeiro, o que é que o cara ganha fingindo ter uma puta estante de livro? Assim, ó, sinceramente. Eu com dinheiro suficiente, eu vou no sebo mais próximo aqui, mas eu fecho aquela porra, eu trago tudo quanto é livro. É assim, eu vou ler todos? Não vou. Primeiro, sou um péssimo leitor. Gosto de ler, mas eu sou um péssimo leitor. Por quê? Porque eu não sei prestar, eu não consigo prestar atenção. Eu tenho que ler a mesma página assim umas 3 vezes para entender o que foi que eu li e passar para outra. E nisso eu perco muito tempo. E assim, os tipos de leitura, literatura, ficção, filosofia ou é qualquer coisa. Mano, eu leio qualquer coisa, sinceramente, porque assim, eu tenho aqui, Tolkien, né, eu tenho o Hobbit e o Silmarillion, eu tenho Percy Jackson, tipo, eu tenho todos os livros de Percy Jackson. Tenho o 1984, que a Amazon mandou pra mim de graça. Tenho 1984. Eu detesto esse livro. Eu detesto esse livro, sério. Eu detesto esse livro. Ai, a geração que vê o Raul Seixas lá, vaga intelectual, é a mesma que lê esse livro, tá ligado? Tá tudo em conjunto, mano. É, mano, é, mas é. Aí, tipo, aí lê 1984, interpreta assim... que nem se interpreta um monte de merda. Como se... tipo, chega assim, no topo da inteligência deles chegar, mas você tem que entender que a liberdade de expressão e não sei o quê, e as pessoas te... o governo te vigia e não sei o quê. Mano, absurdo, absurdo. É burrice pura. E é um livro que eu... sinceramente nem gosto, mas tá lá, né? Ele é bom, é um livro bom. Ele traz o temático, o livro é bom. Mano, a galera, o livro, mano, que ele se tornou ruim, tá ligado? Tipo, você olha os... Não, o pior é que nem da trama em si eu gosto, porque ela é meio inconclusiva. Pode crer. Assim, eu não gosto. Eu acho ela meio inconclusiva. Eu acho ela broxante no final. Porque quando finalmente tu vai ter alguma tensão legítima, alguma tensão realmente coesa na história, aí o livro broxa. Aí dá tudo errado e o livro acaba. Tanto que eu li a primeira vez... Hã? Parece que tava com preguiça de acabar o livro. Pronto. Aí rushou o final, Eu li a primeira vez uma versão que a... Que a minha gata tem... Que é uma versão antiga, até. Que ela pegou na escola dela. Ela ganhou na escola dela. Aí eu li quando eu ia pra faculdade com ela. Aí ela levava pra eu ler. Aí eu lendo e tal. Aí, pô, terminei o livro. Eu fiquei me questionando... Beleza, cadê o final? Aí eu perguntei pra ela. É isso, cadê o final do livro? Ela, não, é só até aí. Aí eu pensei, não, deve ser uma versão resumida. E deve ter alguma outra versão com a história completa. Não tem, filho. Aí eu fui atrás de uma versão expandida, de alguma cor do tipo. E meio que realmente não tem. Tipo, o livro é aquilo. Eu fiquei indignado, mano. Pô, como é que o cara pode ser tão... nas coxas desse jeito. Aí eu, os outros não pode ser assim, tipo Revolução dos Bichos. Fui ler, pô, outra merda, velho. É tipo, a mesma coisa, só que com um porquinho. Contra analogia, né, mano? Contra analogia. Aí eu, mano. Pô, o cara tá na má vontade. Aí por isso que desses assim, eu prefiro o Fahrenheit 451, que eu tenho, e o Admirável Mundo Novo, que eu também tenho. Não li da Fahrenheit, mas parece muito bom. Você falou pra mim de livro Brochan. Eu li do Blade Runner, do Felipe Guedi, que assim, achei um livro muito foda. Muito, muito foda, mano. Maluco. Foda. Aí eu fui ler outro dele, que é famoso. O Homem do Castelo Alto. Que é aquele livro famoso que... Como seria o mundo se o Hitler tivesse ganhado a guerra? Não sei o que, não sei o que. Mano, o livro... A premissa do livro é muito foda. Pô, me manda na conversa lá pra eu dar uma sacada depois, porque eu acho que eu não li esse livro, não. Pronto. Vou te mandar. E também tem uma série na Amazon sobre esse livro. Também não é muito boa. Tipo, o livro começa, aí não, bem construído. Mas no final é broxante. Você acha que realmente bom? Eu conheço, eu depois do Felipe Kendrick, né? Então eu já conheço o jeito que ele escreve. Parece que nesse meio da cabeça ali. Lixo, porque o final é um lixo, mano. O final é uma bola. É triste, o cara fica. Foda, né? Pô. Mas eu vou querer dar uma sacada mesmo. Depois tu manda lá, que agora eu vou dar continuidade aqui. Eu dei uma divagada aqui legal, mano. Puta que pariu, peraí. Mano, a conversa foi longe, A conversa foi muito longe. E eu acho que a conversa vai continuar no privado. Tu deixa a mensagem lá, quando eu terminar de gravar a gente continua. Demorou. Eu então agradecer aqui a participação do amigo Lázaro Ramos. Eu que agradeço. Fala lá, manda lá, não esquece não, pô. Aproveita aí o conteúdo. Porque... Homem. Ah, pode falar. sabe pra caralho. Que é? Tamo juntão, hein? Tamo junto, irmão. Até depois. Tá. Aí tamo aí com o amigo Lázaro Ramos. Agora vamos pra um breve intervalo. É, intervalo. Mentira, que comercial porra nenhuma. Gravação aqui notoriamente pausada. Vou ligar pra quem agora? Vamos ver aqui. Ligar pro meu amigo Caldão Volpato, que deve estar dormindo. Acho que não vou ligar pra ele não. O cara é ocupado, pô. Cadê? É, pô, cadê? Vamos ver aqui. Será que o meu amigo Steve Ray Vaughan tá atendendo? Na escuta, Roger. Alto e claro, Roger. É que, para sua segurança, essa gravação está sendo ligada e sua identidade será protegida. O senhor Steve Ray Vaughan, morador de Paraquerassu, São Paulo. Ele. Pronto. Ele próprio. Tô ligando pro amigo para debater, para colaborar aqui com o debate, que eu tô aqui pro meu monólogo com participações compulsórias, que é assim: a gente tá discutindo se o Raul Seixas era um maluco beleza ou só maluco. E o que é que tu tem a dizer a respeito? Rapaz, o Raul é um cara inteligentíssimo para escrever tudo que ele escreveu, com a genialidade que ele escreveu. Então eu acredito que, além de maluco, ele com certeza tinha o beleza em seu conteúdo. É, não que fosse belo, mas a maluquice dele é então, beleza. Então, é uma questão que eu levantei, porque assim, quando você para analisar algumas músicas tipo Ouro de Tolo e Aluga-se, são músicas assim que tem seus 40, quase 50 anos e não envelheceram pica nenhuma. Continua um negócio atual pra caramba. Mas ainda, em cima dele, tem aquela questão da sociedade alternativa, do envolvimento dele com o ocultismo, que é umas xaropagens do caralho, que assim, acabam até tirando a credibilidade dele. Sim. Portanto, eu, particularmente, chego à conclusão de que ele, por mais que tivesse, sim, momentos de extrema lucidez, como de novo em Ouro de Tolo, ele era um cara extremamente xarope, irremediavelmente louco, por abraçar umas ideias sem sentido algum. Tipo, a sociedade alternativa, mano, porra, pelo amor de Deus. E não dá pra você argumentar, tipo, ah, mas era uma espécie de crítica contra a ditadura. Não, era ele perdido na porra do personagem. Leu muito a Aleister Crowley e ficou louco. Vale ressaltar que, diante da história dele, ele teve sérios problemas envolvendo bebida. Tanto é que o que levou ele à morte foi uma tal da cirrose hepática. Pois é. E vamos dizer também a questão de o meio, as pessoas influenciam a pessoa em si. Ele tinha contato com Paulo Coelho. Paulo Coelho era um lunático, quer dizer, ainda hoje é um lunático. É, já visto tá aí pelo meio acadêmico da filosofia. Mas se a gente parar pra pensar, ele tem o Raul, ele tem as duas vertentes. Ele tem uma vertente meio freudiana e também tem a vertente Paulo Coelho. É, que é onde a coisa fica ruim, onde é a Zé do Caldo. Porque, porra, Paulo Coelho, mano, não dá. É o que o outro, a outra pessoa pra quem eu liguei falou. Mano, sim, ele poderia muito. O Raul, sozinho, sem a influência do Paulo Coelho, poderia pegar as ideias tortas dele, fazer um puta livro e ganhar dinheiro em cima de otário. E eu falei, é basicamente o que o Paulo Coelho fez a vida inteira. Justamente, o Paulo Coelho escreve livro, vende, não sei como vende. Não sei como tem trouxa que compra as obras dele. Ah. Se dá pra chamar aquilo de obra. Mas o cara simplesmente injetou as ideias dele nas músicas do Raul e isso, feliz ou infelizmente, vendeu. É. É aquilo, né? A questão do Paulo Coelho é o famoso chapéu de otário e marreta. É, papagaio de pirata. É. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que muito do Raul, muito da qualidade do Raul se perdeu justamente pela influência do Paulo Coelho, porque antes do Paulo Coelho ele já poderia entregar coisas muito boas, como ele entregou não só na Sociedade da Grande Ordem, que é um álbum legal pra caralho, pra quem gosta de música experimental que nem eu, pra quem curte tropicalismo e tal, mas também como produtor. O Raul foi um puta produtor e ninguém lembra disso. Ele produziu um álbum do Leno chamado A Vida de Johnny McCartney. Eu acho que é A Vida de Johnny McCartney. Que é um álbum, assim, espetacular, mano. Impecável, um puta álbum. E você vê, assim, a carga de música, né, do rock and roll ali dos anos 50/60. Tu vê ali a carga de Beatles que ele tinha, uma carga pesadíssima de Beatles. Você sente você pega as referências boas que ele tinha ali naquela altura. E na Sociedade da Ordem você pega as referências boas que ele tinha daqui do Brasil. Baião, Chorinho, o samba, o forró, sabe? E ele tinha muita referência boa. Mas não, se perdeu pegando umas referências tortas de ocultismo com um puta de um trambiqueiro aí. Esse negócio do John Lennon, a gente começa a perceber que ele tá entregando um pouco de coisa Ih, caiu a ligação. É, meu filho, deu ruim. Deixa eu avisar pra lenda aqui. Caiu a ligação, velho. Vai seguindo. Pau no cu do Raul Seixas. Vamos lá. Onde é que tá aqui a... Giro de notícias. Vamos aqui para mais... o último giro de notícias? Ah, vamos lá. Dono de site de notícias é assassinado a tiros em Fortaleza. Givanildo Oliveira era responsável por site que publicava casos de violência. O Sindicato dos Jornalistas do Ceará cobrou esclarecimento da motivação do crime. Assim... esse mano, ele era dono de um site chamado Pirambu News, que é um dos maiores bairros aqui de Fortaleza. E ele publicava muita coisa do bairro, sabe? Não só de questão de violência, mas coisas relativas do bairro, né? Assim, canto tal tá precisando de obra. Era bem... canto tal tá tem vaga de emprego. Era útil pra população lá da região, sabe? Eu não consumia, não vou mentir. Minha mãe quem consumia, não sei nem se ela sabe, depois eu vou perguntar. E... é triste, cara, é triste. Espero realmente que alguém elucide o caso, que a polícia elucide o caso. Porque perde-se uma grande voz na sociedade, uma pessoa que dava voz para a população. E uma população carente, porque esse bairro é realmente um bairro carente, é um bairro pobre daqui de Fortaleza, que precisa de um certo cuidado, de um certo carinho do governo. Então é bom manter essa voz ativa né, sua voz sempre falando e falando alto para poder alcançar o que eles almejam, né, de melhoria. É triste, né? Mas que Deus o tenha num bom lugar e que conforte a família, que Deus conforte a família. Vamos pra o que agora? Crítica literária, 1984 é uma merda. Revolução dos Bichos é uma merda. Pau no cu do George Orwell. Vai ler Fahrenheit 451. Vai ler Admirável Mundo Novo. Vai ler Sociedade do Cansaço. Vai ler qualquer coisa. Mas, pelo amor de Deus, parem de ler Harry Potter e 1984. Não tem nada a ver a J.K. Rowling, mas foda-se a J.K. Rowling. Bandida. Safada. Imunda. Pronto. Essa foi a crítica literária de hoje. Agora vamos para mais uma participação compulsória da Letícia Shirayuki. Vamos lá. Letícia Shirayuki. Cadê a Letícia Shirayuki? Cadê a Letícia Shirayuki? Cadê a Letícia Shirayuki? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Foda, viu, filho? A dona doutora Letícia Shirayuki está dormindo, será? Tá, que pena. Que pena. Que pena que ela tá dormindo. É, essa semana não vamos ter participação compulsória no quadro de participações compulsórias, só as outras participações. E em troca disso, vou colocar aqui um pouco de música Mongolian Throat Sing. Throat Sing. Tá bom, vamos lá, vamos voltar para a programação normal. E vamos de giro dos esportes agora, hein? Vamos lá. Globo Esporte. Robson Bambu. Calma. Robson Bambu, do Corinthians, é acusado de estupro de vulnerável. Eu acho acho que não faz muito tempo que teve jogador do Corinthians dando dor de cabeça, né? O Danilo Avelar, naquela casa de racismo, né? Que meteu, vou melhorar. Aí o cara faz um curso de coaching meio meia bomba aí, não sou mais racista, sou uma pessoa melhor. Eu não acredito nisso não, cara. Nisso do Danilo Avelar. E nisso desse Robson Bambu, que se puna essa criatura pusilânime. Do gato estuprador, você sabe onde é. Não vou falar aqui, não. Pô, pelo amor de Deus, cara. O Ceará contratou um zagueiro também acusado de pedofilia. Mas a família entrou no acordo, não sei o quê, justiça, mano. Ridículo. Não era pra ter contratado. Não se pode contratar um cara que tem um problema dessa magnitude na justiça. Tipo, um crime hediondo e completamente dantesco. É inviável, sabe? Pra mim não faz sentido. Os clubes deviam se organizar melhor a respeito disso aí. Mas, né, vamos lá. Acontece. Infelizmente acontece e espero que seja punido aí com rigor máximo da lei. UOL. Neymar tem mais de 200 mil reais furtados após golpe bancário. Homem é preso. Se o Neymar cai em golpe, imagina nós, peão, coitado. Pô, pelo amor de Deus. E 200 mil pro Neymar não é nada, mas vamos lá. Tem que ficar esperto aí, rapaziada. E esse negócio de golpe tá muito em voga. Aqui mesmo caíram em um. Agora no final do mês. Ainda bem que só vacilaram com só 50 reais. Deu pra, né, deu pra reaver o prejuízo com certa velocidade. Mas, porra, 200 mil de prejuízo, mano. Não dá, mano. Tem que ser esperto, mano. Pô, Neymar é meio crianção mesmo, viu? Puta que pariu. Você rodar com 200k assim, Jesus. Enfim, foda-se. Aqui não é questão policial. Aqui é esporte. Vamos falar do torneio que eu mais gosto. Mundial de Clubes. Cara, eu adoro o Mundial de Clubes. A FIFA devia deixar de ser burra e fazer um Mundial de Clubes bacana, sabe? Um formato legal, com mais time, durando mais tempo. Não só no Japão, ou nos Emirados, ou nos Marrocos, ou... Não, roda no Brasil, tipo, ou roda no mundo, tipo, que teve aqui no Brasil em 2000. Então, vamos lá. Chelsea passa sufoco, mas vence Al Hilal e avança para pegar o Palmeiras. O Chelsea passou aperto, mas venceu o Al Hilal por 1-0 na tarde de hoje, 9 de fevereiro. E garantiu acesso, classificação à final do Mundial de Clubes. Vocês podem ficar com raiva de mim aí, mas o Palmeiras ganhou essa porra. Óbvio que eu não quero que o Palmeiras ganhe. Mas porra, vagabundo me forçando a torcer pelo Chelsea, mano. Ai, que aflição. Mas não dá, mano. O time do Chelsea tá um lixo, sabe? Kanté cansadíssimo. O cara tá andando em campo. E vocês sabem que o Kanté não é de andar em campo. Mas o time tá cansado, rachou o elenco e tal. Mas tá aí. Vai jogar o basiquinho, vai tomar um pau do Palmeiras e o Palmeiras vai ser campeão e vai acabar a piadinha de ser copinha, ser mundial. Sinto muitíssimo. Mas é isso. É isso que 2022 reservou pra gente. Muita tristeza, muito luto. E vamos lá. Não vamos lá pra porra nenhuma, não. Foda-se. Vamos lá. Mais de uma hora já vai tomar no cu. Foda-se. Vamos lá. Isso aqui foi a segunda edição do Lamento de Pabriati. e fazendo jus ao título, né, gostaria de pedir um minuto de silêncio em lembrança a um grande comunicador da história do Bostil, que em paz esteja, grandioso Pedro de Lara. Valeu aí. Porra, não aguentava mais.